Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico e progressivo todas as semanas com os druidas reunidos na clareira da floresta e esta semana temos um programa todo ele dedicado ao som da sitar, instrumento da Índia, e vamos estabelecer então aqui uma ponte entre a música ocidental e a música oriental, como aconteceu de facto nos anos 60, quando a sitar, o som da sitar, foi introduzido no rock da época, ajudando a transformar a psicadelia, de facto, em momentos muito mais espirituais e místicos. E começámos o programa de hoje com The Poppy Family, uma banda formada em 1968 em Vancouver, no Canadá. Fez apenas dois discos, Which Way You Going Billy, de 1969, e Poppy Seeds, de 1971. Chegaram a ter alguma notoriedade, algum sucesso comercial, precisamente com o single que dá título ao álbum de estreia, que chegou mesmo ao número 2 da tabela de vendas de singles dos Estados Unidos. Desde logo, o som dos Poppy Family fazia esta ligação às texturas do Oriente. O seu guitarrista Craig McCaw também era fluente na sitar, e o percussionista Sentuan Singh, para além de tocar bateria, também tocava tabas, o que dava este tempero mais exótico ao som dos Poppy Family. Começámos com a faixa Free From The City, de 1969, de Poppy Family. E vamos continuar com um tema muito emblemático para esta ligação entre aquilo que é a música ocidental e a música oriental. É um tema dos Beatles, será até uma das primeiras gravações a incluir um instrumento do género, a faixa Norwegian Wood, mas vamos ouvir a versão demo desta faixa. Foi a 12 de outubro de 1965 que os Beatles começaram a trabalhar do álbum Rubber Soul. John Lennon tinha a faixa This Bird Has Flown e George Harrison levou a capacitar para estúdio. Ele que chegou a ter aulas com o mestre de Ravi Shankar, George Harrison levou e tocou sitar durante esta gravação. Ficou na gaveta durante alguns dias, mais tarde a banda voltou a pegar na música, fez outros arranjos, mudou mesmo o tom da música e escondeu um pouco mais a sitar entre as guitarras, e é essa a versão que conhecemos. No entanto, quando se celebrou os 50 anos de Rubber Soul, foi divulgada a versão demo desta música, a primeira gravação que os Beatles fizeram, e a sitar aqui de facto está muito mais proeminente. E é isso que vamos escutar agora, a versão demo para Norwegian Wood em 1965. São os Beatles e o som da sitar agora na Floresta Encantada. Had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the rug, drinking her wine, biding my time. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone, this bird had flown. So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood. A Floresta Encantada esta semana com o som da Sitar, primeiro com os Beatles em Norwegian Wood, na versão demo de outubro de 1965, e entretanto viajámos até ao Japão com os Flower Traveling Band, uma das bandas mais importantes para o psicadelismo do Japão em finais dos anos 70. Aliás, o tema que escutámos é já de 1970 e revela também todo o fascínio desta banda japonesa por aquilo que se fazia no rock britânico e também no rock que vinha dos Estados Unidos, em modo psicadélico e também com as texturas que chegavam do Oriente, da Índia. Escutámos a faixa Doop dos dos Flower Traveling Band, assim é que é, e agora vamos ficar com os Virgin Sleep, uma banda nascida em finais dos anos 60 em Londres. Fizeram dois singles para a editora Deram em 67 e 68, a mesma editora, por exemplo, dos Moody Blues, e um desses singles é o tema que vamos escutar agora, a faixa Love, lado B, com Halliford House. No lado A, então, a faixa Love, com o som da Sitar em 1967, e que representa bem o que foi, na época, o verão do amor, com muito psicadelismo e também, claro, muito misticismo. São então os londrinos Virgin Sleep a rodar agora na Floresta Encantada com a faixa Love. Love. We'll be right back. Floresta Encantada, primeiro em 1967, com o single Love, a cargo de Virgin Sleep, banda londrina, que não teve grande sucesso comercial, gravou apenas uma série de singles, um desses singles a rodar então na Floresta Encantada desta semana, um programa todo ele dedicado ao som da sitar. Entretanto, estivemos com os Galliard, uma banda formada em Birmingham no verão de 1968. Desta banda escutámos a faixa Ask for Nothing, do registro de 1970, New Dawn, um tema longo, com raízes rock, claro, e a sitar aqui pelo meio, também algumas flautas, uma faixa com cerca de 9 minutos a rodar nestes últimos minutos na Floresta Encantada. Seguimos agora com os Folk Swingers, uma banda norte-americana de Los Angeles, essencialmente uma banda de estúdio que fazia discos por encomenda, e uma dessas encomendas da editora da World Pacific foi o registro Raga Rock, cujo título remetia para este rock influenciado por texturas do Oriente e que era popular na época, em meados dos anos 60. E neste registro Raga Rock, os Folk Swingers têm a contribuição de Harihar Rao, que toca a sitar, ele que era músico contemporâneo de Ravi Shankar, tocava aliás com Ravi Shankar, e neste disco os Folk Swingers tocam versões de bandas como os Yardbirds, os Beatles, também os Rolling Stones e também uma versão dos Birds que vamos escutar agora na Floresta Encantada. Para o registro Raga Rock, que depois deu origem também a inúmeros trabalhos dentro do género, como por exemplo discos por Lord Sitar ou Ananda Shankar, que iam buscar clássicos contemporâneos do rock, mas introduziam depois o som da sitar. Então a este disco Raga Rock vamos buscar a música 8 Miles High dos Birds. O álbum Raga Rock dos Folk Swingers foi lançado em junho de 1966. We'll be right back. Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado ao som da citar, e primeiro estivemos com uma banda de estúdio, fazia essencialmente discos para a editora World Pacific de Los Angeles, e foi em 1966 que lançou um disco dedicado ao som da época, que era popular na época, o raga rock, o som do rock juntamente com algumas texturas do Oriente, e desse disco raga rock escutámos 8 Miles High, original dos Birds. Entretanto, estivemos com os Free Spirits, é uma banda de Nova York, formada em 1965, não durou muito tempo, apenas até 1968, era uma banda de jazz, mas introduzia no seu som também elementos da pop e do garage rock e também do raga rock, que, como é o caso do tema que acabámos de escutar, que tem, claro, a introdução da citar. Fomos até ao disco de 1967, Out of Sight and Sound, e escutámos a faixa I'm Gonna Be Free dos Free Spirits. Seguimos agora com o guitarrista e compositor Merrill Frank Hauser, ele que é natural de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, um músico que esteve muito ativo nos anos 60 e 70 e passou por inúmeras bandas. Para a Floresta Encantada de hoje, vamos recuperar a banda HMS Bounty, com o guitarrista Merrill Frankhauser. Infelizmente, esta banda só fez um disco muito influenciado pelo som da época do psicadelismo. Saiu em 1968 o álbum homónimo da banda, HMS Bounty. E desse registro de 68, vamos escutar então a faixa A Visit with Ashia, claro, com a citar também aqui pelo meio, a dar aquele sabor mais oriental para esta música. Merrill Frankhauser and HMS Bounty, A Visit with Ashia, de 68, agora na Floresta Encantada. Thank you. as texturas da Sitar a invadirem a Floresta Encantada desta semana, e primeiro com Merrill Frankhauser e a banda HMS Bounty, e escutámos a faixa A Visit from Ashia para o registro de 1968 desta banda norte-americana, liderada pelo guitarrista Merrill Frankhauser. E entretanto estivemos com os Family, banda britânica associada ao rock progressivo. É de 1969 o segundo disco, Family Entertainment, onde está precisamente o tema que acabamos de escutar, Face in the Cloud, para os Family, banda britânica, então em 1969. Vamos continuar pelo Reino Unido, agora com os Blonde on Blonde, uma banda que vai buscar o nome ao álbum de Bob Dylan com o mesmo nome, de 1966. É uma banda do país de Gales, formada em 1967, e que explorava todas as potencialidades do psicadelismo e todos os caminhos por onde este género poderia ir. Eles que partilharam palco, por exemplo, com bandas como Deep Purple, Jefferson Airplane, Atomic Rooster, Genesis, Fleetwood Mac, entre outros. Vamos escutar um tema de 1969, assinado então pelos Blonde on Blonde, banda britânica do país de Gales, a faixa Spinning Wheel, para ouvir agora na Floresta Encantada. Chamam-se Blonde on Blonde, estão na Floresta Encantada com Spinning Wheel, tema de 1969 para esta banda britânica. E estamos praticamente a fechar o programa desta semana, é a reta final desta floresta dedicada ao som da sitar e a sua influência no rock do Reino Unido e dos Estados Unidos. Também aqui um apontamento vindo do Japão na Floresta Encantada desta semana. Para o final, vamos ficar com o músico norte-americano Click Horning, cantor, compositor, guitarrista, muito influenciado pela folk norte-americana, em especial por Bob Dylan. Foi, aliás, a ouvir Bob Dylan que percebeu que rumo é que queria tomar na sua música. É de 1969 o disco Click, já que também o músico era muito conhecido como Click, e desse registro de 69 retiramos a faixa Many Times Jimbo, onde está claro então o som da citar, um tema mais calmo, mais folk, a fechar a Floresta Encantada desta semana, toda ela dedicada ao som da citar. Trazemos também um bocadinho da espiritualidade do Oriente para o Ocidente e para o programa desta semana da Floresta Encantada. Click Horning, mais conhecido como Click, a fechar então a Floresta Encantada, Many Times Jimbo, de 1969. Até para a semana. You'll never wash away the stain by standing in the rain. You'll only rust your chain, and I told you so. Told you so many times, Jimbo. Look out for limbo. Garden, what was that you ate? Don't expect a pardon, just accept your fate. The ghosts of memories, they haunt you, pitiless, they taunt you. Go to them, they want you. I told you so. Told you so many times, Jimbo. Look out for limbo. Serenaders, solemnly they sing songs of midnight raiders on a weekend fling. And with the magic of your whip, you're captain of the ship. You think nobody's hip, well, I told you so. Told you so many times, Jimbo. Look out for limbo. Oh no. Oh no. Motorcycle angels, kneel before your feet. Worship one another in the bridal suite. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada,